Tango Whisky, Sierra Tango, no bate 5 para táxi. Autorizado táxi, reporta para ingresso na 17 Whisky Sierra Tango. Autorizado táxi, vai reportar para ingresso na 17 Whisky Sierra Tango. Autorizado ingresso, reporta alinhada e pronto, cabeceira 17, Whisky Sierra Tango. Nossa, Nadal, gol 0073, bom dia. Gol 1073. Esse é de informação Lima, autorização Porto Seguro. Porto Seguro, gol 1073, 340, autorizado por esse 50. Pista 10, curva de vento, Israel, Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle 119.35, responde 5052. Gol 1073. E o 340, autorizado Porto Seguro, via Upper 50. A pista 90, filha da El, Leda, Leda Seguro. Controle Salvador em 1935, responde 5052. Gol 1073. Correto, no 612, champanhe. Paulo Salvador, o chinamento 311, despegue acionamento, está no 0. Oi. Afirmo. Obrigado, chinamento. Externo, baixado, checado, chinamento 250. O chinamento 250. Cliente avistado, livre pouso não no zero, vento 0 graus com 0,4 nós. 3663, prossiga. Autorização Guarulhos, 3660. Copia, já o 34 aprovado. Segunda, prossiga. Dão no 7, o vento 050 graus com 04 nós. Controle 119, décimo 35, transponda 5027, chutando 3663. Solo 52, libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. 219-6150. 311 direita, ponto de espera, táxi em frente, ponto de espera 1895, linha Índia, 1015 no ajuste, boa viagem. 1015, 1895, obrigado, vamos pra lá. Bruxo 8-1, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Bruxo. Luiz Serra Tango decola aos 5-3, controle agora em 119-35, bom voo. Controle 119-35, Luiz Serra Tango, obrigado, bom dia. Bruxo 8-1, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 0-3 nós. Livre pouso, Bruxo. Mantenha a posição devido ao tráfego final da 1-0, já autorizado o pouso. O Gillette, Gillette Bravo. Juliette, Oxaré, 6250. Ingressa Juliette, portão 3. Não, não vou, manter o ponto de espera, o Xené 6311, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1982, uma milha para o externo, bastante travado. Gol 1982, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguarda na disputa com 1982. Juliette, Juliette Bravo, autorizada a decolagem de imediato, vento 020 graus com 4 nós. No solo 57, libera à esquerda, taxiway hotel até o pátio militar, ao chassi na frequência livre. Sou Salvador, muito bom dia, trip 54, 14, estabilizado no ILS. 154 no 4, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Vai prosseguir na aproximação, aguardando pista livre, 154 no 4. Gol no 982, confirmando baixada travado. Confirmo baixada travado. Gente, gol no 982, autorizado pouso, pistão no 0, vento 02, 0 graus com 05 nós. Livre pouso não no 0, gol 982. Juliette, Juliette Bravo, decola aos 58, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 19 com 35, grato, Juliette Gol no 982, no solo 1200, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. No 982, táxi via Alfa, reporte em sua Juliette. Alfa, reportando sua Juliette, bom 9. Na M311, visual com a TR da trip, final da 1-0. Afirmo, visual com o trip. Após a passagem do ATR da trip, alinha e mantém cabeceira 1-0, Xané 6311. Após a passagem do trip, alinha e mantém 1-0, Xané 6311. Salvador, agora 073, puxa o direcionamento 612. 73 autorizado, minhas últimas táxi. Vamos para o táxi, 19073. Quatro, solo 02, direita 121 no decimal 9. 121 decimal 9, tempo 54, 14, volta. Solo Salvador, bom dia, 354, 14, lembrou? 5494, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 6494. Solo Gol 982, próximo de Jack. Confirme. 1982, próximo de Jack. 1982, ingresso a Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 982. Bom dia, TAM 3896, fachada e travado, final 10. TAM 3896, bom dia, tráfego avistado, o vento variável com 0129, agora o ajuste no 05, livre pouso na 10, TAM 3896. 10015, autorizado pouso no 0, TAM 3896. Zero, 73519 a bordo, 2h30, alternando Aracaju. 073, livre táxi, Fátima, mundial, espera 1895, 1015, voyage. E a Fátima, mundial, espera 1895, gol 10073, ponte. O senhor fez uma DLA do plano e já venceu, ok? Vou coordenar com o centro para ver se o centro autoriza aí a sua decolagem, ok? Solo 06, direita 121, no decimal 9. Solo direita 219. 389. Confirme para o solo? mantém escuta do solo 1015. Prossiga. 05, sente, só um instante. Paulo Salvador, Altano, 3896, ligou a pista para o carro. Paulo Salvador, não escuta? 3896, reporte antes da Juliette. Índia Juliette, 3896? Reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 3896. Autorizado, decolagem pista 1-0, vento 0-5-0 graus com 0-5 nós. Medida de decolagem, pista 1-0, agora 0-7-3. O TAN 3663, portão 2, autorizado para o estacionamento de Antaca. Tá bom? Tá bom? 37. Salvador Manati, meu pé, 17 direito, corredor axé, controle 1935-0125, mais recordado. 9.35, bom voo. 1935, obrigado. Quantos a bordo, Delta? 18.95, somente aqui da colagem, 1015, bom voo. Falou, 3896 da Índia. 3896, ingresso Juliette, portão 62. Juliette, confirma o portão, por favor. 612. 612. Salve, Salvador, Gol 983, informação alguma, autorização Guarulhos. No 93, aguarde a cópia, bom dia, 1015. Mas eu escuto, bom dia, 93. 195, 118, décimo 95. Na 3663, 132, 4 horas, Galeão. Confirmando. Confirmando apenas o POD, 3663. 132. Direita, ponto de espera, 1895, 1015, boleagem, 3663. 295, obrigado, até a próxima. Mike Echo Delta, faça novamente uma chamada no 1895, se não conseguir, retorne o sol, viu? Voo 396, informação de autorização São Paulo, com São Paulo. Aqui é o Delta, livre táxi até a interseção, ok? Reporte na interseção. Número 2 para a cópia, 1015 agora a cópia. Bom dia, tá 363, ponto de espera 190, pronto. Então 3663, autorizado a linha e decolar da 10, o vento 080 graus com 05 nós. Aí decola da 3663. Da 3663. Gente, da 3663, decola azul no meia, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, bom dia. 595, número 3 para a cópia, bom dia, 1015, aguarda a cópia. Pronto, cópia? Pronto, Salvador Guarulhos, 360, peso Luno 6. Pista 90, curva direita, da Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponda 5072, gol 9983. A curva é a direita, da Euleda Bridge com curva direita, chame pronto, portão 5. Do São Paulo com o Wesley, 360, peso louco no meia. Pista 1-0, curva direita, da El Leda, faz Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5077, gol 1397. 360026, da El Leda Bridge, segunda da 10, curva direita, 1935, 5077. Ok, o peso louco no meia, ok, a rota do peso louco no meia, chame pronto, portão 4. Bom dia. Eu vou no 397, portão 4 de espectramento. Autorizado, chame táxi no 397. Tá valendo. Trip 5595, pronto, cópia. Pronto, filha. Salvador Ilhéus, nível 120, Golf 677, pista 10, direita, saída coral, controle 119, decimal 35. Transponder 0274-5595. Autorizado para Deus 120, levou 5577. Coral, uma controle 1199-3535. Correto, chame pronto. Vamos lá. autorizada a decolagem, pistão no 7, o vento variável com 2 nós, Mike S Delta. Para Maceió, conforme. Eco Delta decola os 23, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 119, decimal 35, já. 119, decimal 35, transponda 5102, funciona 6140. Estamos Maceió para o 5250, até 358. O Caracaju, a subida da escola da 10, 1935, 5102 é o código. Correto, chame pronto, 6140. Bora. 397, está aguardando, é o operador de pinga aqui no 4. 7. Aguarda Quebec-Serra, prossiga. Autorizado, Quilo Quebec-Serra, Salvador Morro, 1000 pés, 17, decola, direita, corrida Laché, controle 119-135, transpondo 0123, o Quilo Quebec-Serra. Bono 397, 108 a bordo, 4 horas e 6 atrás da Galeão. 397, livre táxi à direita, ponto espera, 1895, 1015, vou viajar, hein? 1095, Bono 397. Quebec-Serra, bom dia, aciona e chama pronto para o táxi. Oi, bom dia, agora na 397, espera pronto. Bono 397 autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 070 graus com 079. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, reporte para ingresso na 17, Quilo Quebec Serra. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, Kilo Quebec Serra. Salvador, Bono 260, passando Dora, estabilizado em LS. Bono 260, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Você escuta, Bono 260. Zero grau, com 7 nós. 41, 40, 1 a bordo. Mori, Point da Alterna, Messi. 40 direita, Ponte Espera, 18, 95, 1015, boiagem. 40, obrigado. Aí, o meu bem de 68, altura minha nossa, está em 3 horas. Então, sua alternativa vai ser Salvador. 5595, segue a aeronave da Avianca, ponto espera 1895, 1015, Voyage. Segue a aeronave da Avianca, ponto espera 1895, 1015, Voyage. Quebec Serra decola aos 36, corredor Axé 1.000 pés e o controle 1.1935, bom voo. Olá, 35, obrigado, Quebec Serra. Gol 1260 confirmando baixada e travada. Baixada e travada, 320. Gol 1260, autorizado pouso pistão no zero, vento 1.10 graus com 8 nós. E pouso no zero, 260. Portão 5, aguardo somente o trip passar retaguarda no 93. Aguardo, mano. O Xenê 1140, ciente, mantém o ponto de espera, dá 1-0. Mantém 1140. Torre, o Triple 5403, localizador 9 milhas. Ciente, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, o Triple 5403. Aguardando informação de pista livre, 5403. Gol 1260 no solo aos 38, libera a direita na Fox, chama o solo 121, décima 9. 8129, gol 260. Solo boa, gol 260, libera a Fox. 260, Lisboa Forte. 1260, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 1260. Uso pistão no zero, vento 100 graus, com meia dúzia de nós. Baixou e travou. 54 anda. Salvador, bom dia, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, bom dia. O ajuste no 0 no 5, reporte final de 3 milhas, cabeceira 1 no 7. Reporte final de 3 milhas, cabeceira 1 no 7, Vitor Mike Quebec. Oi, Salvador, bom dia. É o 3198 da TAM, 2 milhas do externo, baixado e travado. O Xanem 140 decola, fica autorizado? Afirmativo. Após o trip, agiliza manobras, alinha e mantém cabeceira 1 no 0. 3198, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando, 3198. Trip 5403, no solo de Salvador, as 41, libera próxima à direita e chama o solo 121, décimo 9. 219, 5403. Solo trip 5403, livrou. Gente, mantém o ponto de espera, 5595. O Oxalé 6140, livre a decolagem da 10, vento 1 centena com 8 nós. Livre a decolagem de 10 nós, Oxalé 6140. 9 é bom. Livre táxi, frente direita, via Índia, ponto 7295, 1015, boa viagem. 993. Táxi, frente via Índia, ponto de espera, 1095. 95, graças, bom trabalho. Então 3198, informa o tráfego à esquerda, aproximando para a pista 17, vai se enquadrar como número 2, se não interfere com seu pouso. Outra 3198. 198, tá certo. Então 3198, cheque trem, livre pouso pista 10, o vento 1, 10 graus, com 8 nós. Uma centena com 8, tem livre pouso, trem de pouso baixado para lá, 3198. O Xané 6140, decola de Salvador 43, controle agora 1935, bom voo. 1935, o Xané 6140. Torre Boa Azul 4207. Azul 4207, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Ciente, Azul 4207. Quebec, o vento 1 no 00 graus com 8 nós, autorizado pouso, pistão no 7. Autorizado no 7, Quebec.